curva à esquerda na proa 215, limite ao localizador. É 215, limite ao seu log 1897. Já estou visual para o Fox Lima, ali mantém 917 para o Fox Lima. Final LS, torre 118.6. Oi, Salvador, bom dia, ONU 7 no 5. Bom dia, ONU 7 no 5. Mantém a aproximação, teto ser estimado 700 pés sobre o campo de chuva LED, sistema molhado escorregadia. Decola no zero, confirmando, decola 28, executa o perfil da saída Gole, radial 259 até 80 milhas, depois voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 11935, a torre 118.6, 5142 é o transponder, TAN 31971. Autorizado 360 para Guarulhos, Ampruz 50, decola da pista 28, perfil da Gole na 259 radial por 80 milhas. Após sua posição, eu disse 1935, controle 186, a torre 5142, o transponder TAN 31971, pushback, acionamento no 7, 3171. Portão número 7, número 7, está autorizado, reporte para o táxi 31971. Chamaremos para o táxi 31971. Gol no 897, desse mantenha 2000, ajuste 1013. 3, fique atento ao sinalizador naquele pátio para estacionamento, sideral 9970. Alfa Juliette, pátio 3. Romeu Alfa de Bravo, informa agora ajuste 1013, 9013. 1013, Alfa de Bravo. Visual, baixagem travada, 1715. 1715, livre pouso, vento 260 graus, 7 nós. Pouso, pista 2, 2, 7, 1. Whisky Foxtrot Lima mantém a posição devido à separação. Esse é o número 2 para decolagem. Aguarde. Pera, proa 010, ubicado no localizador, o Alfa de Bravo. Bom, no 897 para o localizador, direita 250. Direita 250 para o local 897. Alfa India Bravo para o localizador, esquerda, proa 320, que foi estabilizado. Alfa India Proa para Alfa India Bravo? 320. Afirmativo, curva esquerda para 320 para o localizador Alfa India Bravo. 0. O senhor decolando da 28, o senhor vai cumprir o perfil da Aron Transição Melim. Muito obrigado. Por nada. 121, décimo amade. Esquerda, mantém a posição na Delta. 1219, obrigado. Obrigado. Meia. Nota 18.6, o Alfa Nilão, obrigado. Localizador 1897. Brasília, nível 320, qual hotel? Por gentileza, saindo prevista e confirmando pista 28, né? Isso, 28. O senhor vai executar a Elefa 1 decolando da 28, ok? Ok, a gente tem aqui prevista a Gole o Fito, né? A gente está por enquanto negativo aí na Ásia. Ok. O senhor tem Gole o Fito, né? Como se fosse decolando da pista 1-0. Decolando a 28, a Elefa 1, o senhor não tem condições de executá-la, não. Ela é praticamente quase que já sai no eixo direto para a roda. Dê uma verificada, por favor. Então, foi Elefa 1, então. Elefa 1 vamos fazer. Decolando da 28, perfeito? Isso, da 28, Elefa 1. Consulte, caso negativo, nos retorne. Ok, iremos fazer aí. mas por enquanto, e aguardamos a copa completa. Obrigado aí. De nada. Uno 7, 1-5, Ivan, você escuta. 1-7, 1-5, bom dia. Táxi Alfa Juliette, portão número 4, 1-7, 1-5. Alfa Juliette, é o 4, 1-7, 1-5. Bravo, reporta visual. Alfa India Bravo, vento 270 graus com 0,6 nós, livre pouso, pista 28. Sente, livre pouso, Alfa India Bravo, 28. Cuno 7, chegada e pitch, desse mantenha 2000, ajuste 1-0, 1-3, informe o localizador. 2000, 1-0, 1-3, chama no localizador. TAN 35, 1-7, tá voando Anto. TAN 3201, decolar o 55, controle 119, decimal 35. TAN 35, TAN 3201, bora. 3201, não. Vai ficar complicado pra gente. A gente tem a carta aqui, tem procedimento agora, mas precisamos fazer elefa. Elefa 1, não é isso? Decolando a 28, então. É elefa, negativo aí nada. Saí de elefa. Então, seria então a sua rota Elefa, DCT Zambi, DCT Dogna e depois direto. Confere? Confere, afirmativo, isso mesmo. Ok, então. Só um instantinho que eu já lhe vou fornecer a cópia completa, ok? Ok, ok. Essa Elefa só serve para a pista 10, né? A Elefa é da 1-0, a Elefa 1 da 2-8, ok? É apenas esse detalhe aí que modifica a cabeceira e modifica essa numeração. Entendi, entendi. Whisky Kilo Zulu Aracaju. Ok, Whisky Kilo Zulu. O vento predominante no momento 270 com 7 nós. Pista em uso é 2-8. Pista em uso é 2-8. Aguarde cópia Whisky Kilo Zulu. 1-8-9-7. Vento 270 graus com 0,6. Livre pouso, pista 2-8. Livre pouso 2-8, 1-8-9-7. Então essa espera vai representar um tempo significativo. Está ciente do fato? O Céu B e as alternativas? Agora 2 a bordo, alterna controlina, 4-30 de acordo. Para Aracaju, no 090 Golf 677, na saída Conde, frequência do controle 11935 e a torre 118,6, esquilos louco. Sim, bom dia. 935, bom dia. Atrai muito bom dia do Babatango, Isque Fox Lima. Paulo Salvador, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, prossiga. Desafio está na Alfa, guardando instruções para prosseguir no pátio 3. Pode prosseguir, Alfa Juliette, ingressa no pátio 3 e atente ao sinalizador naquele pátio, Alfa India Bravo. Ok, e acione stand-by no transponder, Alfa India Bravo. Para o táxi, está 3171, 159 a bordo, 415 e alterno Galeão, 3171. 159, 315 Galeão, ciente, inicie o táxi lentamente, observe o 727 que está ingressando no pátio 3, deverá segui-lo e posteriormente ingressar naquilo, Alfa, até o ponto de espera da 28, o TAN 3, 171. Alfa, segue o Air Brasil pelo pátio 3, seguindo Alfa, até o ponto de espera da 28, a 3, fala por 24 horas e 15. 4 horas e 15, obrigado. Na escuta 605, passando 80 para 170. Desça para 3.000 pés, chegada e pitch, ajuste do altímetro no 03, vigilância e radar. Gol no 605. 3.000 na e-pitch, gol 605. Propus aí, a Elefa 1 no Alfa a gente não pode fazer, mas a Elefa 1 a gente tem condição, decola do 28. É essa mesmo, é a ideal então. Ok? É a ideal. Beleza, obrigado, nossa escuta. 897, táxi, solo ao 0800, livrar e manter posição na taxi Delta, chama o solo em 121, decimal 9. Livra, manter posição na Delta, 219, 18. Cruzando o 175 para 150, se entra a informação, hotel. Gente, ação de identificação, autorizado chegar de pit, desça para o nível, desça para 4 mil pés, ajustou o tímetro na 03, vigilância em radar. Gente, 4 mil pés na chegada e pit com 1013, o TAN 31 no 03. Contigo, 897, livrando na Delta. 897, bom dia. Ingresse na Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, gol no 897. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Vitor, bom dia, mantém escuta estante. No 71, ingressar na Alfa em direção ao ponto de espera da 28, transfere torre 118-61, bom dia. Vai ingressar na Alfa, torre 118-61, bom dia, 3171. O Web 5722, copia. 5722, copia. Ok, 77. O gol no 897, na Juliette, você pode prosseguir até o portão 7, autorizado ingresso. Ingresso na Juliette para o 07897. Agora sim, Web 5722. Para Brasília, 320, autorizado. Decola da 28, cumprindo o perfil do Elefa 1, saindo DCT Zambi, DCT Dogna e depois direto para Brasília. Frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.6 dúzia. Seu código transponder 5153, Webjet 5722. Gente, fomos autorizados para Brasília 1320, decola da 28, cumprindo o perfil da Elefa 1. Após DCT Zambi, DCT Dogna, após Brasília direto. 1935 ao controle, 186 à torre, 5153 ao transponder para Web 5722 no portal 3. Chame pronto para o estacionamento 5722. Dois, boa. O Golf Victor, eu solo rodando. 3516 no meio, ascente do hotel, passa ao 200 e restrita no ascente 0. Trip 5316, sua identificação. Voe na proa para chegar de pit, desça para o nível 050, estou tímido no 03, vigilância. Proa 050 no 06, 3106. 2105, decola 35, sai modo direto. Frequência do controle 11935, a torre 118,6 dúzia. Transponder 5123, Romeu Golf Victor. Autorizado. Confirmando o Esquilo Zulu, está pronto para acionamento? O Esquilo Zulu tem livre táxi, chama para ingresso na 35. 4 horas. Só confirmando o código 5123 no transponder, tá? Correto. E chame torre em 118.6 dúzia para o táxi decolagem da 35, Romeu Golfito. Serra, bom dia. Para Ilhéus 080. E depois completa 085, decola da 17 com curva direita, saída coral. Frequência do controle 11935, a torre em 118.6. E o seu código local será o 0260, Oscar Golf Serra. Posso, controle? Mantendo a proa de lotar. Valeu, Índia Papoza. Prossiga. Proa de lotada presente. Gente. 28 pronto. TAN 31 no 71 no, a linha ainda decola sem parada? Positivo, a linha decola sem parada, 31 no 71. 31 no 71 a linha decola, vento 250 graus, 4 nós. A linha decola da 28 sem parada, 31 no 71. Whisky Zulu, a linha e mantém na 35. Paulo, bom dia, eu sou 3890. 3890, bom dia. Seu destino é Recife 330, pronto, cópia? Pronto para cópia. Recife 330, a roda é a Peruísque 58, decolada 28, cumprirá o perfil da saída Aron e depois direto Recife. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu código 5156, o TAM 3890. Sérgio Recife, nível 330, uniforme 58, decolada 28, perfil saída Aron, após direto Recife. 11935 ao controle, 1186 a torre. 5156 no transponder, tá 3890, gate 9. Portão número 9, informe pronto para o push e acionamento. Vai chamar pronto, tá 3890. Desloco o campo 3597. São 3597, vento 250 graus, 4 nós, livre pouso para 28, pista molhada, escorregadia. Livre pouso 28, 3597. 4.5316. Vitor, livre acionamento táxi, chama para ingresso na 35. Gente, confirmando o Oscar Golf Serra. Reposto quando pronto para o táxi. Colou 3171. Afirmativo, tem 3171, 908, 109, decimal 35. É, bom voo. Obrigado. Salve, bom dia, tem 3171, transfere o cruzando 2 do 10. 3171, bom dia, contato radar, sua opinião 360, perfil Gole. 360 na Gole, 3171. Ativo. Restrição de 15 minutos após a decolagem? Positivo. Obrigado. 0200. Metor, 1086, bom pouso. 1086, obrigado. 6153, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000 pés, gente. Whisky Zulu, livre decolagem, pista 35, pista molhada, vento 260 graus, são 04 nós. Pista 3517, no solo 09, livre à esquerda, chama solo 121, decimal 9. 9357. Torre Salvador, gol 605, final 9 milhas. Gol 605, última aproximação, reporte quando visual com campo. Formou pista 28 molhada. O vento para cheque 260 graus com 04 nós. Reporte quando visual, gol 605, baixada travada. Passará visual, baixada travada, 605. 7, uma boa, ligou. 3597, bom dia. Alfa Juliette para o portão número 10, TAM 3597. Alfa Juliette para o 10, 7. Travado, final da 28, Campo à vista, B05. Afirmativo, Gol no 605, livre pouso, pista 28, pista molhada, vento 260 graus com 04 nós. Livre pouso, 605. Whisky Zulu decolado aos 10, controle em 19.35, bom voo. Obrigado, bebê. Firmando o Oscar Golf Serra. Afirmativo, pronto para o carro. Whisky Zulu, decolado no momento, pulando à direita. Confirme quem mandou o voo? Whisky Zulu. Gente, Whisky Zulu foi Conde, Whisky Zulu. Afirmativo, mantenha a posição, o meu Golf Victor. Entendi. 3153 no lock. Complete a aproximação, chame 2186 com pouso. Pois é. 3531 desça para 2000 pés. Informe o localizador, ajusta o altímetro no 04. Pista molhada, primeiro terço escorregadia. Da 2000 com no 04, vai reportar estabilizar no lock, ciente da pista molhada e escorregadia. Que só que Fox Limpa ali informou o sinal de pouso? Escuta, irmão. Você poderia informar o sinal de pouso? Positivo, 0847. Bom, vem. Na Delta, 219, vai chamar o 605. O meu Golf Victor, livre decolagem, pista 35, pista molhada, o vento 240 graus com 04 nós. O meu Golf Victor. Agora centro Recife, frequência 13325, alterna 1288, boa viagem. Alfa, até a posição da 28. Vamos lá, 18.6, 5722. Grato. Bom dia. Boa. Paulo Gol 605, bom dia, livrou na Delta. Cruze a Alfa, ingresse na Kilo via parte 3 e prossiga para o portão número 3, Gol no 605. Alfa, Kilo, parte 3, portão 3, o 605. Correto. Afirmativo, livre pouso, pista 28, pista molhada, 230 graus com 07 nós, 13153. Pouso, 3153. O Serra ali mantém cabeceira 17. Bom dia, Azul 4069, autorização para Campinas. É o 360 da frente da Índia. Afirmativo, de acordo com a Índia, solo 119 para autorização. O Golf Victor, decolado ao 14, 119.35, o controle com voo. 0935, que é o meu trabalho, senhor. Romeu Golf Victor. Escuta 317, senhora. Submantenha nível 320, passa nível 1160, chame centro Recife, frequência 13325, alterno 288, boa viagem. 320 restrito, 3325, 288, 3.7. Controle, bom dia, Papatango, Romeu, Golf Victor. Romeu, Golf Victor, perfil Momo, suba para o nível 100. Perfil Momo, confirma a liberação da restrição vertical, Romeu, Golf Victor. Autorizado, sou para o nível 100. Ok, Romeu Gomes. Transfere torre 118.6, um bom dia. Transfere lá para 18.62, grato, bom dia, bom trabalho aí. Obrigado, Gomes. Cinco, cruza a interseção e prossiga portão 3. Atente o sinalizador. Quente, cruza a interseção para o portão 3, do 605. Web confirmando, azul 4069. Azul 4069 para Campinas. Nível de voo 360 autorizado. Decola da pista 28. Cumpre o perfil da saída Gole, Eval após direto bridge. Frequência do controle, Salvador em 119.35, a torre em 118.6, seu transponder 5163, azul 4069. O 4069 está autorizado Campinas 360, sai na Gole, Eval após bridge. Aciona 5163, o controle 1935 e a torre 1860, vai decolar da 28, grato. Fala pronto para o puxo, acionamento 4069. Chamará. 3, 1, 1, 8, 6, 5, 3, 1, 6. 3, 1, 5, 3, no solo 1, 6, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxi alfa, chamando o solo 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, mantendo na esquerda, obrigado. Torre, bom dia, trip 5, 3, 1, 6, estabilizado, ILS Zoluda 2, 8. Hotel Wolf Serra, livre decolagem, pista no 7, pista molhada, 220 graus com 0,7 nós, é o vento, Hotel Wolf Serra. Bom dia, trip 53, o nome é estabilizado, ILS Zuluda 28. Sim, antigo, escutei, mantém escuta, altímetro no 0,4, continua aproximação, trip 53, o nome é. Aquilo, parte 3, posição 4,153. Correto. Os dados, as informações do campo, negativo chuva agora sobre o campo, porém a pista ainda se encontra molhada. Tráfego avistado, já o trem baixo travado? Afirmo. Pouso, pista 28, 220 graus com 079, o trip 53 no meia. Ciente, livre pouso, 53 no meia. Patango, Índia, Paparóis, informe estimado de pouso. O Chiquinho Zulu, cheque seu transponder, não recebo seu moto Charlie. Serra decolada em Salvador aos 18935, bom voo. 1935, grato, bom Salvador, bom dia, o Oscar Gomes Serra decolou, acionado 0260. Sabatango, Oscar Gomes Serra, contato radar na decolagem, subate a nível de voo 080, saída coral, autorizado, vai direto coral. Serra, coral, autorizado direto. Salvador, recebe o modo Charlie do Instituto Lula. Sabatango, Chiquinho Zulu, agora recebo passando nível de voo 060 para 090. Grato. Pronto.